A proposta agora é forte, vem do norte. Surpresa coisa nenhuma, seus cara pálida. Há muito tempo aqui já tinha hip hop. Culturalmente desfavorecido, vivendo isolado no mato, arco e flecha na costa. Olha mamãe, será que ele morde? Acorda, rapaz. Século 21, cabanos, ninguém é bobo. O problema, desde o começo da história, tá na falsa linhagem de sangue que a gente carrega na veia. Eduardo Angelim, irmão Vinagre, cabanagem. A ideia não morre, a ideia não morre. Defendo o seu terreno, gatilho acionado. Aqui é taboca, preto irado, sem papa na língua pra sobreviver. Eu ou você? Brindando com os camarada que cola em carra, sem marra, sem pose, tirando o seu close. Não tem rabo preso, conversa fiada, esquina lotada. Vizinho de escracho, tem fecho na prática. Rima é didático, verso é poder. O lema é unir, você ri de mim, ironia é o fim. Se tá pra servir, caderno que estrala, chuva e tem bala, seja onde for, Jesus eu louvor. Tu fica espantado, não gosto de rato, safado é teu ato. Amigo ilusório é mato, bumbo faz burro. Sem perdão, chicote estrala, vem ladrão. Não sigo o padrão, odeio o patrão. Odeio o patrão. Você me conhece, fico de canto, de olho é miragem. Sempre de costa pro muro, visando passagem. Sempre de olho na rota de fuga. Vejo a porta que deu de entrada, mas tu veja que dá de saída. Durmo na loca, monto campana, guardo o segredo, me tranco. Lá vem um vilão, parece o do nosso. Meu tem que ser preto na carne, preto nos ossos. Perto cabreiro, não digo quem sou, não posso. Então fica de olho no Zé, vê perguntando por que o que há. Tenho uma fé, a cobra não fala o que quer. Eu não confio em ninguém aqui, nessa terra sem dono. Onde o homem quer fama, onde a coqueluche é a grama. Qualquer um se envolve, me envolve, envolve você. Na festa fúnebre, meu hino é de guerra, meu sonho é rebelde. O homem é santo, tranca na algema e leva no grampo. Me siga. É sempre a mesma fadiga, o presente repete o passado. Por que? Me diga. Do clima pesado, a dignidade arrancada no fio do machado. Primeira chance, entra no banco sem medo da morte. O dono da boca não teme a polícia. O homem na terra não pode ser santo. Aqui é o mundo dos pobres, é o mundo dos ricos. A imagem de Cristo é o mundo de quem sobrevive. Profundo abismo, veja. O homem na beira do lixo, parte o meu coração na beira do abismo. Ei, nem mais um passo, morra lutando além do cansaço. Lutar, defender e não se humilhar. A ideia não morre da selva pra lá. Lutar, defender e não se humilhar. A ideia não morre da selva pra lá. Lutar, defender e não se humilhar. A ideia não morre da selva pra lá. Lutar, defender e não se humilhar. A ideia não morre da selva pra lá. O nosso encontro mais forte, vejo. Que eu acredito tá além dos meus braços. Muito além do meu leito de morte. Junta-se pela uma luta. Depois pra morrer pela causa, se a causa for justa. Os irmãos são leais, irmãos são inimigos. Sem confiança até com quem anda comigo. Vejo traíra que vem da família. De dentro de casa, aperta tua mão, me vende o sorriso. Abala minha alma, canalha, procura de falha. Na passagem pelo abismo que separa o pobre do rico, eu sou o amigo dos seus inimigos, lado a lado, mais um perigo. Tenho defeito, mas me acho perfeito. Aprendo com os erros, vejo a estrada e o atalho. A vida e a morte, os homens que foram vencidos e não derrotados. Levanta no dia seguinte, mais revoltado. A ideia não morre. A ideia não morre. Lutar, defender e não se humilhar. A ideia não morre da selva pra lá. Lutar, defender e não se humilhar. A ideia não morre da selva pra lá. Sempre pra frente, unidos em elos, forjados, fundidos em ferro. Sempre pra frente, unidos em elos, forjados, fundidos em ferro. Como retratar o bem e o mal, mundo verdadeiro, espiritual. Na rua se pega e tudo é fatal. Malandro manhoso, eu ponho no sal. Não vou redimir, não vou me cansar, não vou omitir. Não quero parar, não quero seguir, também caminhar. Com poucos cabanos que não vai deixar. Deixar de lutar por um ideal, do mar complicado até o banal. Respeite a quebrada, se não é fatal. Família é função daqueles que sonham com o pé no chão. Batalha cruel, não olhe pro sol, se não vai queimar. Retina da vista, tela, vista, tela, vista, tela. Nego não, é filme de ficção, sem dublê pra você, não entre em ação. Esperto cabão, achou solução. Tudo virtual, no mundo real. Está se firmando no tempo final. E foi escrito que Deus disse: estamos vivendo o apocalipse, então que se pá. Vim pra meu contar o que vou me calar. Não vira pulheta pro tempo passar. Não vem me tirar, que não sou normal. Mas há meio mundo correndo pro mal. A guerra do tempo espiritual. Escolha você, o caminho do bem. Escolha você, o caminho do mal. Escolha só uma eterna final. Um mundo sinistro que não é normal. Um neuro nervoso de débil mental. Sete pegada é capital. A Roma falou, o peso é igual. Cabeira bastante com o Santo Graal. Viesse à tona, golpe fatal. Verdade oculta ficou de herança. É cabanagem, sem confiança. Lutar, defender e não se humilhar. A ideia não morre da selva pra lá. Lutar, defender e não se humilhar. A ideia não morre da selva pra lá. Sempre pra frente, unidos em elos, forjados, fundidos em ferro. Sempre pra frente, unidos em elos, forjados, fundidos em fé, sempre pra frente, unidos em elas, forjados, fundidos em fé, sempre pra frente, unidos em elas, forjados, fundidos em fé, sempre pra frente.